Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos à Antena Web Informação. Na conferência de imprensa de apresentação dos resultados da 7ª avaliação da Troika a Portugal, o Ministro das Finanças anunciou um aumento do desemprego que pode chegar aos 18,2% em 2013. Vítor Gaspar falou num flagelo familiar, social e pessoal e numa experiência traumática para descrever a realidade de quem está sem trabalho em Portugal. Em 2014, a taxa pode subir ainda mais e chegar aos 18,5%. O Bloco de Esquerda já reagiu aos números apresentados por Vítor Gaspar sobre o desemprego. Pela voz de Pedro Filipe Soares, o Bloco disse que estes são números de uma enorme destruição e afirmou que quem apresenta estes resultados tem de pedir admissão, lembrando que uma taxa de desemprego de perto de 19% significa que mais de 1 milhão de portugueses estarão desempregados no final de 2013. O Bloco de Esquerda diz que o desastre desta política é o desastre da vida das pessoas. Os Verdes também pediram admissão do executivo de Pedro Passos Coelho depois do anúncio da subida da taxa de desemprego até ao final de 2013. Segundo Heloísa Apolónia, deputada do Partido Ecologista, se o governo se mantiver até 2015, será a desgraça do país. Todas as previsões do governo sobre o PIB, o desemprego e a dívida pública falharam e os Verdes querem agora admissão do governo. A reforma do Estado, que pretendia cortar 4 mil milhões de euros na despesa pública, será apenas reduzida em 500 milhões de euros. A reforma do Estado continuará a ser debatida pelo Governo e pela sociedade civil até maio deste ano. O Governo terá, assim, mais um ano para fazer o corte no valor total de 4 mil milhões de euros. O Governo vai avançar com um programa de rescisões amigáveis na função pública já em 2013. De acordo com o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, Carlos Moedas, o programa está neste momento a ser preparado e pretende ser mais uma fonte de encaixe monetário e contribuir para o corte de 4 mil milhões de euros na despesa do Estado que o Governo se comprometeu a fazer. O executivo de Pedro Passos Coelho anunciou esta sexta-feira que, a partir de outubro, todos os novos contratos serão assinados com a cláusula de indemnização por despedimento a 12 dias. Foi assim que o Governo acordou com a Troika. Tal só irá acontecer, no entanto, nos contratos sem termo. Para os outros, manter-se-á a regra de 18 dias nos primeiros 3 meses e, depois desse tempo, serão reduzidos para 12 dias. 24 mortos e 60 feridos é o resultado de um acidente de autocarro na África do Sul, perto da cidade de Dedorms. Entre os feridos, 8 pessoas estão em estado grave e 2 das vítimas mortais são crianças. 4 pessoas morreram na noite de ontem em Cotia, na Grande São Paulo, no Brasil, depois de 2 homens terem entrado numa pizzaria e disparado contra o proprietário do estabelecimento e 3 clientes. Segundo testemunhas, o autor dos disparos, um homem de 26 anos, e o dono da pizzaria, de 33 anos, eram inimigos. Os 2 homens que invadiram o estabelecimento já foram detidos, bem como um terceiro que estava na posse da arma do crime, uma espingarda de calibre 12. O Benfica venceu ontem o Bordeaux por 3-2 na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, com um golo de Jardel e 2 de Cardoso, e passou à próxima fase desta competição. O sorteio dos quartos de final ditou que o Newcastle seja o próximo adversário do Clube da Luz. A primeira mão será jogada em Lisboa, a 4 de abril, e a 11 de abril o Benfica desloca-se a St. James Park para jogar com o clube inglês. Para além do Benfica-Newcastle, ficaram igualmente definidos, esta sexta-feira, em Nyon, na Suíça, os restantes 3 encontros dos quartos de final da Liga Europa. São eles o Chelsea-Rubi Kazan, o Tottenham-Basileia e o Fenerbahçe-Lazio. O Antena Web Informação fica por aqui. Voltamos segunda-feira.